Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, ou boa tarde ainda, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Hino aos Hinos. A edição de hoje vai falar-lhes sobre o Hino do Brasil, um país irmão que conseguiu a sua independência no ano de 1818. Pouco tempo depois, conheceu um hino que acabaria por se tornar oficial. Era a Marcha da Independência, composta por um senhor que viveu muitos anos pela altura. Francisco Manuel da Silva, que nasceu em 1795 para falecer 70 anos depois, em 1865. 70 anos, naquela altura, ainda era bastante. Este senhor compôs esta Marcha da Independência em 1822 e o hino rapidamente se tornou muito popular. Mereceu algumas letras, sobretudo dedicadas ou relativas a Dom Pedro, o mesmo que em 1831 abdicou de Brasil e veio então para Portugal, já depois da independência do Uruguai em 1825. Ora então, eu digo da independência do Uruguai porque o Uruguai fazia parte do território brasileiro. Foi, aliás, a única vez que o Brasil perdeu território após alguém, dentro dele, ter considerado a sua independência. Já aconteceu com a República Rio-Grandense do Sul, mas nesse caso, mais tarde veio o Brasil a recuperar este território. É apenas um exemplo. Mas dizia eu que, depois então de 1825, o Brasil, tinha perdido então o território do Uruguai. Em 1831, após a abdicação de Dom Pedro, há uma letra para este hino que todavia não é oficial. E esta marcha é aplicada, é denominada como a Marcha de 7 de Abril, referente à data de abdicação de Dom Pedro do Brasil, ele que depois regressou então a Portugal. Este texto não foi oficializado e, para todos os efeitos, tinha, como já disse, várias referências ao próprio Dom Pedro. Neste caso, não era propriamente ainda um hino nacional, ainda que de certa parte assim o fosse, já que, afinal de contas, era o hino representativo do novo país que era o Brasil. O Brasil que conheceria uma outra letra após a chegada de Dom Pedro II a comandar o Brasil, que até aquele então era um império e não uma república. O imperador Dom Pedro II, neste caso, também teve a sua comemoração, por assim dizer, quando chegou, ou seja, quando chegou à presidência, vamos dizer assim, do Brasil. Esta letra, enfim, foi ajustada para a chegada de Dom Pedro, mas tinha várias bases também respeitantes à anterior letra. A outra que foi escrita para comemorar a abdicação de Dom Pedro I, no caso do Brasil para Portugal. Já agora digo-lhe que parte dessa letra dedicada à abdicação de Dom Pedro era esta: os bronzes da tirania já no Brasil não rouquejam, os monstros que o escravizavam já entre nós não vicejam. É apenas um exemplo deste hino, desta Marcha da Independência, do Brasil. Depois, quando Dom Pedro II chega para tomar a posse do Brasil, há um texto de autoria desconhecida que nos cita os seguintes versos, ou alguns deles: negar de Pedro as virtudes, seu talento escurecer, é negar como é sublime da bela aurora o romper. Estes são apenas alguns versos de um novo hino que, todavia, nunca teve de uma forma oficial letra. Se bem que sim, agora sim, já era o hino do país, do Império Brasileiro. Ainda no século XIX, há a queda deste império, ao surgimento da República e, basicamente, à procura de um novo hino que não é bem aceite pela população. O que era suposto ser o um novo hino passou a ser o hino da República Brasileira. Em 1906, um novo concurso é aberto. Objetivo: criar para a composição de Francisco Manuel da Silva uma letra para este hino. O Brasil só conseguiu ter uma letra para o seu hino quase 80 anos depois, mais especificamente 78, e foi Joaquim Osório Duque Estrada que conseguiu esta façanha. Ele nasceu em 1870 e faleceu em 1927. Apesar de novo, compôs esta letra para o hino brasileiro e foi mesmo esta, a letra atual, que ficou. Ainda assim, quero dizer-lhe algo muito curioso. Há uma letra que foi escrita, ou parte dela, que foi escrita por Américo de Moura, que foi excluída do hino. Ele nasceu, aliás, ele foi presidente da província do Rio de Janeiro entre 1879 e 1880. Em 17 de novembro de 2009, há um cantor chamado Eliezer Sertone que lançou um CD chamado Hinos à Paisana. E daí colocou esta letra, vamos dizer assim, oculta do hino nacional brasileiro, e que basicamente nos diz algo como espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever. Eia, avante, brasileiros, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder. Eia, avante, brasileiros, sempre avante. A letra segue, mas ela foi excluída do hino, portanto, da parte oficial do hino do Brasil, ficando apenas aquilo que Joaquim Osório Duque Estrada compôs. Esta letra vigorou de forma não oficial até 1922. Nessa altura, o então Presidente da República Brasileira, Epitácio Pessoa, acabou por oficializar, aliás, Epitácio Pessoa, peço desculpa, acabou então por oficializar também a letra do hino brasileiro. Isto fez com que, 91 anos depois, o Brasil tivesse mais do que um hino oficial, uma letra para o seu próprio hino. O hino mantém-se até aos dias de hoje e é então o hino que vigora desde 1922 com a letra. Há uma orquestração. Há uma orquestração, ou seja, vamos dizer assim, um guia para tocar o hino. E esta orquestração pertence nem mais nem menos que a António de Assis Republicano. A instrumentação para a banda, para a qual foi originalmente composta esta melodia, foi feita por António Pinto Júnior. A adaptação vocal, para incluir a nova letra, foi feita por Alberto Nepomuceno. A reprodução desta, ou melhor, a alteração desta composição, ou seja, um rearranjo, vamos dizer assim, do hino brasileiro, é ilegal e punível pela lei, de uma forma muito severa até no Brasil. Em 2009, para comemorar o novo ano letivo, o governo introduziu a obrigatoriedade do hino ser cantado no ensino primário, ou ensino fundamental, como se chama no Brasil, pelo menos uma vez por semana nas escolas brasileiras, nos 27 estados. Até aqui, isso acontecia muitas vezes, mas não era uma questão obrigatória. Passou então, desde 2009, a sê-lo. O hino é o Hino Nacional Brasileiro. Em resumo, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Tempos distintos, mas um país que, curiosamente, até está mais unido do que nunca, direi eu, à exceção da rebelião, por assim dizer, de São Paulo. Acho que é um país que está mais unido do que em qualquer outra altura. Independentemente disso, e sem que isso justifique, vamos ouvir hoje no hino aos hinos, o hino nacional brasileiro. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui e desejo-lhe a continuação de uma boa tarde na nossa companhia. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana para falarmos, por que não, de mais uma ex-república. Ou melhor, sim, de mais uma parte daquilo que já foi nosso. De uma ex-colónia portuguesa, desse império que acabou oficialmente em 2002. Vai ser um país que até está a passar por uma fase complicada, mas ficará a saber na próxima semana. Para já, ficamos com o hino nacional brasileiro. Até para a semana.